seja qual for o meu momento mais difícil, não temo mal algum, pois ele está comigo. Antes de nascer, o meu triunfo já estava escrito. Sua palavra é meu escudo e minha armadura. Contra toda peste, eu sei que ela me cura. Me faz superar barreiras, muros e grades. Liberta toda alma cativa com a verdade. Se liga aí! Com Deus tudo posso nessa vida. Sempre tem um jeito, uma alternativa. Se você precisa, basta acreditar. Somente em Jesus Cristo há poder para mudar. Verá um novo céu, verá uma nova terra. Todo aquele que é fiel verá o fim da guerra. O que ele fará por você é mais que incrível. Nada é impossível, aos olhos de Deus tudo é possível. Aos olhos de Deus tudo é possível. Aos olhos de Deus tudo é possível. Aos olhos de Deus tudo é possível. Pra cima, em nome de Deus da vida, em nome de Deus, em nome de Deus da vida, em nome de Deus da pra cima. Meu irmão, não se desespere, não se descabele, no Senhor espere. Ou você prefere os nervos à flor da pele que ferem todos que te considerem. Supere como Paulo e vença como Cristo. Tem que ser teimoso como King, não desisto. Com Cristo vou além, não sou o refém de nada. Jogo pelo bem, minha alma é abençoada. Tudo fica bem, comente Jerusalém, que nasceu em Belém para o nosso próprio bem. Quem tem toda a paz, quem tem toda a vida, que te oferece vida eterna como alternativa. Se liga, Cristo é aquele que te cura, livra da sepultura e acalma o mar em fúria. Então me escuta, tenha bom ânimo, siga em frente, tente, que vencerá na vida facilmente. Aos olhos de Deus, tudo é possível. Aos olhos de Deus, tudo é possível. Aos olhos de Deus, tudo é possível. Wow.